CBN Pós Esportes. 10:08. Muito bom dia para você que está em sintonia na CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 6 de setembro de 2014. Eu sou o Eli Silva e estes são os destaques do programa CBN Foz Esporte de hoje. Após duas rodadas sem jogar, Foz do Iguaçu Futebol Clube prepara-se para a estreia fora de casa no hexagonal da divisão de acesso do Paranaense. Pós-Catarata Futsal tem confronto decisivo em busca da classificação para o mata-mata da chave ouro do Paranaense. Pós-Futebol Feminino estreia quarta-feira no Brasileirão em casa contra o Vasco da Gama. Estrutura do Ironman 70.3 impressiona e a cidade pode voltar a receber competições em 2015. Atletas de todo o Brasil preparam-se para a meia maratona das Cataratas. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Vamos lá trazendo as informações então, e o primeiro assunto do programa de hoje é o Campeonato Amador de Futebol em Foz do Iguaçu. Aliás, a rodada que deveria ter acontecido no domingo passado foi adiada para este fim de semana devido às fortes chuvas que atingiram a cidade. Os jogos para este domingo são os mesmos da semana passada, todos eles a partir das 3 da tarde. São Francisco e CRG 14 no estádio Aldair Fagundes, Baterias Pilar e Aparecidinha no campo do Tertuliano, União Copo Gelado e Portuguesa no campo do Iguaçu, Vila Paraguai e Jardim São Paulo no estádio do Guairacá, Canarinho e Vila Miranda no estádio do ABC, Três Lagoas e Vila C no bairro Três Lagoas. O Jardim São Paulo, atual campeão, lidera a competição. Já a final do Campeonato Amador da segunda divisão, que deveria ter ocorrido no domingo passado, foi adiada para o dia 14. Jardim Itália, Vila Borges e União Vila C, que disputam o título, já tem vaga garantida na primeira divisão do próximo ano. Agora são 10:10. Falando agora de futebol feminino, a equipe do Foz Cataratas Futebol Feminino ainda não garantiu o título do primeiro turno do Campeonato Paranaense. Embora tenha grande vantagem, no domingo passado as poderosas de Foz do Iguaçu empataram com o Açaí fora de casa pelo placar de 1-1. O empate ainda deixa o Açaí com chances matemáticas de vencer o primeiro turno, precisando bater o time do Baraque de Londrina por 6 ou mais gols de diferença. O campeão do primeiro turno garante vaga na grande final da competição e, caso uma mesma equipe vença os dois turnos, será declarada campeã estadual. Com folga na rodada deste domingo, o Foz Cataratas Futebol Feminino aproveitou a semana para participar de 2 jogos amistosos contra a seleção do Paraguai. Nos jogos disputados em Assunção, derrota por 2-0 no primeiro duelo e vitória por 3-1 no segundo, com grandes atuações de Camila e Bianca Brasil. Além do Campeonato Paranaense, o Foz Cataratas Futebol Feminino prepara-se para participar pela segunda vez do Campeonato Brasileiro. A estreia será já na quarta-feira, às 15h30, no estádio Pedro Basso, contra a forte equipe do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco da Gama, quando teve aqui o ano passado disputando o Campeonato Brasileiro, jogando contra a equipe do Foz, o jogo foi empate, né? 1-1, jogo complicado para a equipe do Foz Feminino. Vamos torcer para as poderosas aí. Ainda nos gramados, o fim de semana é de muita expectativa para o Foz do Iguaçu Futebol Clube, que após duas rodadas sem jogar, devido à desistência de seus adversários, entra em campo neste domingo, na primeira rodada do hexagonal decisivo da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. O primeiro turno será pedreira, com 3 jogos fora e apenas 2 em casa. Em compensação, o Azulão da Fronteira, que terminou a primeira fase em terceiro lugar, terá vantagem de ter 3 partidas do retorno em casa e faz o último jogo contra o PSTC no estádio do ABC. Sobre o confronto deste domingo, às 15h30, fora de casa, contra o Cascavel, eu vou conversar agora com o técnico Ivair Sense, técnico que comandou o treino de ontem. Como é que está essa equipe, Ivair? Está pronta para o jogo de amanhã? Bom dia. Bom dia, Eli, bom dia a todos. Nós estamos conscientes de que é um jogo difícil, mas é um jogo em que nós vamos buscar resultado positivo. Para isso, nós temos que nos doar dentro de campo, intensidade os 90 minutos, um campo grande, um campo neutro, não tem muito torcedor. Então, nós temos que atuar como atuamos até agora, enfrentando cada adversário de igual para igual. Quer dizer, então, que o coletivo então não definiu o time, Vair? De jeito nenhum. Temos análise ainda até domingo, para definirmos qual é o time que inicia a partida. Me diz uma coisa, o que você espera do Cascavel como adversário nesse jogo de domingo, Evair? Um time que vem bem, um time que terminou em primeiro e um time que é favorito por aquilo que falam, mas é um time dentro da normalidade igual às demais equipes. Eu entendo e vejo que todo mundo tem 50% de chance, porque todo mundo inicia de zero essa nova fase. Você acha que está nivelado esse campeonato, Evair? Está nivelado. Eu vejo todo time igual, diferente do ano passado, em que o Maringá estava acima da média, o Maringá estava acima de todos, e hoje se encontra as seis equipes, tudo nivelado. O que você está pedindo para a torcida, em que pés você jogue fora de casa amanhã, Evair? Corrente positiva, né? Acredite, porque nós vamos buscar essa classificação, esse acesso, fazendo de cada jogo uma decisão, com estratégia, analisando cada adversário, o momento de cada um, mas lutando como lutamos até agora para o mais rápido possível nós chegarmos à classificação. Agora pela manhã o time fez um recreativo, faz um recreativo agora pela manhã, é isso, Ivair? Exatamente, só um recreativo para que o jogador possa transpirar um pouquinho e a viagem após o jantar, pernoitando na cidade de Cascavel e aí sim indo para o Estádio Olímpico e fazer um jogo perfeito ou quase que perfeito para alcançar o primeiro objetivo. Beleza, muito obrigado pela sua participação aqui, leva um abraço de todos, vá com Deus, tomara que a equipe do Foz do Iguaçu consiga vencer o Cascavel, viu, Vair? Um abraço. Um abraço e obrigado, Ali. Legal, o técnico Ivair Vicente participando com a gente, sempre conseguindo um espaçozinho na agenda aí e participando com a gente aqui, trazendo as informações da equipe do Foz. Ainda falando de gramados, ontem nós tivemos o amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia nos Estados Unidos, na volta do Dunga como treinador da seleção brasileira. Acompanhei o jogo inteirinho ontem, muito bom o jogo da seleção brasileira, gostei da seleção brasileira, a movimentação dos jogadores, o time saindo, jogando lá de trás, não fazendo aquela ligação direta como estava acontecendo na Copa do Mundo, o time buscando seus espaços, gostei da movimentação dos jogadores, o Brasil venceu por 1-0, gol de Neymar já no segundo tempo. Quadrado da seleção colombiana acabou sendo expulso no segundo tempo, ele deu uma entrada realmente forte, já tinha cartão amarelo, levou o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho acabou sendo expulso. Então, vitória do Brasil, gol de falta de Neymar, bateu uma falta muito bem por fora da barreira, a bola chegou a tocar na trave esquerda do goleiro, que não teve chance nenhuma e foi morrer no fundo do barbante. Então, reestreia do Dunga como técnico da seleção brasileira, Brasil venceu 1-0 em cima da Colômbia. Agora 10 horas e 16 minutos, passando agora para as quadras do futsal. Acontece nesta noite, a partir das 7h15, no ginásio Costa Cavalcante, a cerimônia de abertura do Campeonato Citadino, organizado pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão. No total, 218 equipes de 57 agremiações de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira, Cascavel, Paraguai e Argentina confirmaram presença no torneio que acontece nas categorias sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. No feminino, haverá disputas também nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e adultos. Cerca de 2.800 atletas estão inscritos, o que faz do Citadino de Foz do Iguaçu uma das maiores competições do Brasil. Já na chave ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, a noite de sábado será de decisão para o Foz Cataratas, que entra em campo, ou entra em quadra, no caso, às 8h30 na região sudoeste, contra a equipe do Ampere. O jogo é de vida ou morte, já que os dois times disputam vaga na fase de mata-mata na competição. Neste momento, o Ampere é o terceiro colocado do grupo B, com 8 pontos, enquanto o Foz Cataratas é o quinto, com 6. Classificam-se os 4 primeiros colocados. Na chave prata do Paranaense, a noite de sábado será de clássico no Oeste, com o duelo entre Matelândia e Santa Terezinha.

E o apoio da Polícia Rodoviária Federal também, porque a gente percebeu, e a própria cidade, né, os motoristas e tudo mais, compreendendo que aquilo ali é um triatlo e todo mundo tinha que engajar. É, isso é uma coisa que ele, quanto mais provas, mais fica isso no encorpado na cidade, né? A gente entende que essa não é uma prova só do Iron 70.3, ela é uma prova da cidade, como você falou. Eu interfiro com o pai de família que está saindo de casa com seus filhos, eu interfiro com toda uma cidade, né? Você compartilhar 14 km de trânsito é muita coisa. E sem dúvida nenhuma, sem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, para própria Polícia da Usina, enfim, peço desculpa se eu estiver falhando algum órgão, mas são exército, que a gente está com muita gente do exército nas ruas. Então é uma junção de fatores e forças para sair essa prova. Podemos dizer então, para encerrarmos, que Foz do Iguaçu deixou portas abertas para que outras competições possam vir. Eu espero que sim. A gente torce muito para poder anunciar o Iron 70.3 em Foz em breve. A gente ainda tem uma série de reuniões pós-evento para analisar todos os pontos críticos que houveram, mas eu acho que quem está procurando um local que possa juntar as belezas da natureza com uma cidade extremamente receptiva, Foz é um ótimo lugar. Palavras de Matheus Viana, diretor de prova do Ironman 70.3 em Foz do Iguaçu, em cobertura que você encontra no nosso site cbnfoz.com.br. Agora são 10 horas e 24 minutos e se você gosta de atletismo, prepare-se, vem aí a 8ª edição da Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu, que acontece no próximo domingo, com seu percurso de 21 quilômetros inteiramente dentro do Parque Nacional. Cerca de 3 mil atletas devem participar da corrida, que terá acompanhamento em rede nacional e se destaca, entre outras provas do gênero, pela possibilidade de correr ao lado das cataratas e respirar o ar puro do parque. Como destacou em entrevista a Guilherme Vultskovski, o gerente-geral da concessionária Cataratas S.A. e um dos organizadores da prova, Adélio Demeterco. A gente manteve o trajeto, repetindo o sucesso dos últimos 2 anos aí, principalmente por poder oferecer uma experiência de uma corrida dentro de uma área de preservação ambiental, um contato muito próximo com a natureza, né? E hoje as pessoas vivem nos grandes centros aí com pouca oportunidade de ter uma experiência dessa junto à natureza, e esse é o nosso ponto forte, né? Explorar realmente as belezas aqui do parque. Esse trajeto ele passa pelas Cataratas do Iguaçu, né? E a gente tem a cada ano aí crescido o número de participantes, e justamente por poder oferecer uma experiência diferente das outras corridas que acontecem no país. O número de participantes tem crescido, mas existe também, até por questões ambientais, uma limitação. Para este ano, quantos serão os participantes da meia maratona? A nossa meta é 3 mil inscritos, nós já estamos chegando nesse número, temos inscrições aí de todos os estados do país, então teremos o Brasil inteiro aqui em Foz do Iguaçu, na meia maratona das Cataratas, temos participantes do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, os países da América do Sul, praticamente todos, também temos participantes da Europa, dos Estados Unidos, então além de uma grande participação de brasileiros, também atletas de outros países virão a Foz do Iguaçu para a meia maratona das Cataratas. E uma grande preocupação dos atletas brasileiros, teremos atletas africanos, quenianos, enfim, eles que são os bicho-papões aí nas provas de média e longa distância? Nós teremos justamente esses atletas, são os maiores corredores de longa distância, né? São os atletas a serem batidos, mas nós temos no Brasil grandes corredores também. Estará a elite brasileira do atletismo, estará muito bem representada aqui em Foz do Iguaçu. Nós estamos agora finalmente fechando a lista aí dos nomes brasileiros, e vai ser uma disputa bastante acirrada de brasileiros e estrangeiros. Nós devemos ter entre atletas no masculino em torno de 25 a 30 atletas que vêm para disputar o pódio, e no feminino em torno de 20 mulheres aí que são credenciadas para o pódio. Lembrando que o pódio nosso é 5 posições para o masculino no pódio e 5 posições para o feminino, né? Teremos aí então uma briga bastante grande aí para ver quem vai levar o troféu da meia maratona das Cataratas. Palavras de Adélio Demeterco, gerente-geral da concessionária Cataratas S.A. e um dos organizadores da 8ª meia maratona das Cataratas do Iguaçu, Entrevista que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. E lembrando que se você quer assistir à linha de chegada da corrida, o Parque Nacional do Iguaçu funcionará em horário especial no próximo domingo. E arquibancadas serão montadas junto ao portão de entrada da unidade de conservação. 10 horas e 28 minutos, domingo de muita programação esportiva. Fim de semana de muito esporte na programação da Rádio Que Toca Notícia, com a transmissão da Fórmula 1 e dos jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Na tarde de hoje, a partir das 4h10, a bola rola para América de Minas e Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro. Na sequência, confira todas as emoções de Flamengo e Grêmio, direto do Maracanã. No domingo, os motores roncam e já às 9h para a transmissão do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Às 16h tem São Paulo e Sport no Brasileirão. Às 18h30, Atlético Paranaense e Palmeiras, na comemoração do centenário da Arena da Baixada. O sinal da CBN você ouve no AM 1320 ou na internet em cbnfoz.com.br. 10h28, chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, dia 6 de setembro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, direção de Guilherme Voltkovics, apresentação de Eli Silva. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Na sequência, você fica com o programa CBN no seu bairro. Fiquem todos com Deus, um grande final de semana. Tchau, tchau. CBN Foz.